PRF8, Rádio Emissora de Botucatu, e você? ZYK564, Rádio Emissora de Botucatu, 1540 kHz. F8 Jovem Pan News, uma rádio da força da comunicação. Emissora Botucatu, São Paulo. Uma nova F8. Aqui começa o sucesso. F8, simplesmente a melhor, melhor. 3 horas e 25 minutos. Já começa um novo dia, vamos todos acordar. E um banho bem quentinho todos vão tomar. Um café muito gostoso eu vou preparar. Chega a hora do almoço e depois é do jantar. Qualidade de madrugada, cama do meu lar. Olha o gás. Qualidade é Zilogás. Ligue e peça o seu gás. 3815-2727. Zilogás. Uma nova F8. Música, esporte, prestação de serviço.